Riquezas da Caatinga, um programa da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, eu sou Elka Macedo e a gente começa agora mais um programa Riquezas da Caatinga. Eu sou Leila Freitas e é um prazer encontrar vocês mais uma vez. Você vai ouvir hoje mais uma história da série Relatos da Fome. Nesses programas, as famílias agricultoras relembram momentos difíceis que viveram ou presenciaram com relação à fome e à sede. Contam como as suas vidas foram mudadas a partir do acesso às políticas públicas. E refletem sobre mudanças ocorridas nas políticas sociais no decorrer desses anos. Hoje é dia de conhecermos a história de Marinise de Jesus Oliveira, nascida na fazenda Marruás, no município de Santa Luz, no semiárido baiano. Filha de uma família típica da área rural, formada por uma mãe e pai agricultores, com 18 irmãos, Marinise perdeu uma das irmãs, que nem sequer tinha completado um ano de idade. A família não tinha acesso às vacinas, tampouco a serviços de saúde, e por isso, a criança que já estava desnutrida morreu. Na infância de Marinise, as brincadeiras e o tempo para estudar dividiam espaço com o trabalho e a luta pela sobrevivência. Pai, mãe e filhos tinham que trabalhar em busca de água e comida. O pior é que o trabalho era feito de barriga vazia. Quando faltava o café preto com farinha, era mais difícil ainda. E que na seca, a gente tinha que trabalhar na frente de serviço da Sudene, do Dendox. Essa frente de serviço que chegava depois que nós já estávamos com fome para trabalhar. E tinha que carregar o balde de barro na cabeça para limpar os tanques dos fazendeiros. Que depois, quando tinha água, a gente tinha que viajar 10 quilômetros para buscar uma lata d'água na cabeça lá. E tinha que ser contada no dia quantas latas d'água nós buscávamos. E tinha que viajar uma vez na semana para lá com a trouxa de pano na cabeça para lavar. E tinha que ter hora marcada para terminar de lavar os panos, né? De tanta gente. Marinise cresceu em uma pequena área. A família tinha pouca terra e era preciso trabalhar alugado, ou seja, cuidar da roça dos outros em troca de parte da produção ou de uns trocados para garantir um mínimo para sobreviver. Devido à pouca terra, à falta de sementes e assistência técnica, a família não tinha condições de diversificar a produção. A terra só dava milho e feijão. Sem ter como produzir o próprio alimento, o jeito era esperar o pouco lucro conseguido com as frentes de serviço e o trabalho alugado. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Mesmo com todas as dificuldades, Marinise sempre militou no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do seu município. Ela não enfrentava o sofrimento conformada. Discutia e lutava junto com os companheiros e companheiras por mais dignidade e por acesso às políticas que permitissem que ela tivesse uma vida boa e de qualidade. Marinise lembra que a partir do ano 2002, viu as suas reivindicações e de seus companheiros e companheiras saírem do papel. As famílias conquistaram saúde, condições de produção e dignidade com a chegada das cisternas de 16 e 52 mil litros. Não era mais preciso caminhar léguas e léguas de barriga vazia em busca de água para beber, cozinhar e lavar roupas. A agricultora conta que o acesso à terra foi outra conquista importante na sua vida. Todas essas conquistas devolveram para a agricultora a fé, a esperança e a cidadania no semiárido. Marinise foi uma das pessoas que somou forças na caravana Semiárido Contra a Fome, realizada pela ASA Brasil entre o final de julho e o início de agosto deste ano. Em uma fala para o público, a agricultora destacou a grande mudança ocorrida na sua vida. Ação que de 2002 para cá, experimentei a dignidade do semiárido. Sou da geração que a reforma agrária trouxe nós tudo de volta. Quem foi para São Paulo, para Minas. Esse ano a nossa família realizou a 13ª, porém 13 fogueiras do São João, que a gente decretou na família que a gente vai se juntar todo ano. Os 17 irmãos e irmãs vivos, os 58 netos e os 10 bisnetos de minha mãe e meu pai. Ou eles vivos ou depois deles, para a gente celebrar que a gente vive. Teve um momento na história do Brasil que a gente foi salvo. A reforma agrária nos salvou, todos nós. Marinise teve muitas conquistas graças às políticas públicas que favoreceram o semiárido e consolidaram a ideia de convivência com a região. Assentada da reforma agrária, a agricultora diversificou a produção, garantindo a segurança alimentar da família e a comercialização do excedente. Ela passou a vender para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e para o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. O alimento ainda dá para abastecer a feirinha agroecológica do município, onde a agricultora também comercializava. Outra grande conquista de Marinise foi o ensino superior. Ela se graduou em Educação do Campo com habilitação em Linguagens e Códigos pelo Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, o PRONERA. As conquistas levaram a agricultora a ter certeza de que o problema do semiárido não é a seca. Mas sim a cerca, como pregava o saudoso bispo Dom José Rodrigues. Isso aliada à falta de vontade política. O governo que não nos deu peixe, nos ensinou a pescar no semiárido. Pescar no semiárido. Criar peixe, ter comida, criar bode. Que nos permitiu ter coragem agora de dizer que o semiárido é o lugar mais lindo do mundo que a gente tem para a gente viver. Que nós somos a geração e a população mais feliz do Brasil. Porque a gente tem dignidade. Porque hoje a gente tem nome. Enquanto mulheres, nós não somos mais só da cozinha. Eu concluí minha graduação. Somos três que concluímos a universidade pelo PRONERA. Meu sobrinho concluiu direito pelo PRONERA. Temos diversos técnicos agrícolas, meus sobrinhos, das escolas famílias agrícolas do sertão, do semiárido baiano. E eu digo isso porque represento a família do semiárido, que tem uma equipe multidisciplinar na família hoje. Mas as mudanças adotadas após o golpe político não diminuíram a esperança de Marinise. Os sonhos e a vontade de lutar permanecem vivos no coração da agricultora. Ela continua lutando e defende a mobilização de todas as pessoas em defesa das conquistas alcançadas no semiárido. Esse retrocesso. As mulheres que vão para a fila do Bolsa Família e volta chorando. Com a sacola vazia, porque era a única oportunidade de fazer a feira do mercado do que não tem na roça, do que não produz na, com a cisterna, com o quintal produtivo. Dos jovens que estão concluindo o ensino médio e estão com todo o sonho de acessar a educação superior, que é direito nosso e dever do Estado. A gente não aceita a PEC da morte. Esse governo golpista precisa parar de ameaçar. A gente tem direito de viver e viver em plenitude no semiárido. E a gente não aceita que a nossa gente, os nossos jovens, abortem os sonhos, porque o governo golpista está tirando de nós o direito de sonhar. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, com a realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Marinise é mais um belo exemplo de que a fome, a miséria e a sede são frutos do descaso político.